Você já viu um bulldog? O bulldog é um cachorro atarracado, de expressão brava e feia. Parece que está sempre pronto a atacar. Ele anda de uma maneira meio desengonçada, mas sempre em frente. Ele não olha nem dos lados. Ele não se importa com nada. O bulldog não apenas é um cachorro feio, que mete medo só de olhar, como a sua mordedura é violenta. Quando um bulldog morde, os seus dentes e mandíbula pressionam de uma tal maneira que esmigalha tudo. É um cachorro temido, determinado, que não olha nem dos lados. Antigamente, usavam os bulldogs numa espécie de farra do boi. Soltavam o boi ali, naquele cercado, com meia dúzia de bulldogs que enfrentavam o touro e iam em frente para matar. Esse tipo de esporte foi proibido. Mas quando o bulldog mordia, era necessário uma alavanca de madeira para fazer abrir a sua dentadura, porque a mandíbula travava. Ele não soltava a presa. Pois bem, um dia, um pregador americano chamado Bob Schuller estava andando por uma calçada porque ele ia visitar alguns membros da sua igreja. Mas do outro lado da calçada ele viu que um bulldog andava exatamente na sua direção. Ele pensou em atravessar a rua, sair, mudar de calçada, mas pensou consigo mesmo: eu sair da frente desse bulldog? De jeito nenhum. Eu sou um ser humano e esse cachorro é apenas um quadrúpede irracional. Vou continuar aqui na calçada. E ele foi observando aquele bulldog, andando determinado, olhando em frente, e nem sequer piscava aquele rosto feio, aquela expressão que naturalmente parece brava. E o pregador foi andando e o bulldog vindo na sua direção. Os cachorros da vizinhança começaram a latir. Mas o bulldog nem olhava do lado. E os cachorros latiam porque o bulldog estava andando num território que não era dele. Os outros cães latiam reclamando, tentando expulsá-lo. Mas o bulldog não se intimidava. Continuava andando em linha reta pela calçada. E o pregador estava no caminho do bulldog. E ele pensou: esse bulldog vai ter que desviar de mim. E foram andando, o bulldog de um lado e o pregador do outro. E a distância diminuindo, e um chegando cada vez mais perto do outro. E o pregador pensando: esse bulldog vai ter que mudar de direção, vai ter que desviar de mim. Mas quando chegou a hora da trombada, foi o pregador que saiu da frente para abrir passagem para o bulldog, que continuava andando em frente em linha reta, sem olhar dos lados. Aquele pregador ficou olhando, enquanto o bulldog continuava andando sem se importar com os latidos dos outros cachorros. Foi fazer a sua visita, foi pregar na igreja à noite, e quando ele se ajoelhou ao pé da cama para orar, ele orou a Deus dizendo: meu Deus, eu quero que o Senhor me dê agora a mesma determinação daquele bulldog, a mesma coragem daquele animal que foi o Senhor que criou. Meu Deus, eu quero seguir em frente, sem olhar para a esquerda ou para a direita, sem me importar com as críticas e com os latidos de qualquer adversário. Eu quero ver o meu objetivo, o meu alvo e seguir em frente até alcançá-lo. Por favor, meu Deus, dê para mim também aquilo que o Senhor deu para o Bulldog. Me dê a mesma coragem e a mesma determinação. Ele orou intensamente, desejando possuir aquela qualidade. E se você quer saber, você também precisa orar desse jeito, porque Jesus Cristo afirmou: quem perseverar até o fim será salvo. E nós temos que olhar para Jesus Cristo, o alvo da nossa fé. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se importar com os latidos, ou com as críticas, ou com as fofocas, ou com as murmurações. Seguir olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Determinação. Se você não for determinado, determinada, você não chegará ao céu. Mas eu quero te dizer que Deus, que deu aquela determinação para o Bulldog, também tem uma palavra poderosa para que você continue indo em frente. Escute só. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares.